eletrostática. Porções multifacetadas do espectro sonoro. Um programa de Ricardo Carvalho. Boa noite, sejam bem-vindos a esta emissão de Eletrostática. Vamos continuar a palmilhar os diversos caminhos dos sons instrumentais. Nesta emissão vamos continuar a conhecer novos discos, ou pelo menos discos deste ano de 2007. Casos dos M83, Murkoff, Dennis Coates, Sylvain Chauveau, ainda novos registros de Grouper, Tetsu Inoue, Eluvium e SWOT. É, chamemos assim, o menu para esta emissão de hoje. Vamos começar, no entanto, pelos Rechenzentrum, nova edição de 2007 em formato DVD. O álbum chama-se Silence. Vamos começar com Terra Incógnita. abertura desta emissão de Eletrostática ficou a cargo dos Rechenzentrum, com o DVD Silence de 2007. O trio constituído por Mark Weiter, Christian Conrad e ainda Lily Van. Os Rechenzentrum, que exploram a música e as imagens, sempre numa perspectiva dual. Eles próprios reconhecem influências a nível do cut-up de Burroughs, ou ainda o dadaísmo ou o punk, sendo então como objetivo ir até ao substrato do som e da imagem, sempre numa atitude de questionamento. Os Rechenzentrum acabam por editar as suas obras em diversos formatos, áudio e vídeo, atuando em sítios tão variados como museus, festivais ou ainda em clubes noturnos. Depois dos Rechenzentrum, ficamos ainda com os Murkoff, o álbum Cosmos e Cosmos One. Registro de 2007, também Digital Shades Volume 1, os M83. Por aqui, The Highest Journey. Seguimos agora com os Tennis Coats, também um disco de 2007, Totemo Ai Macho. Vamos ouvir Aurora Curtains. Continuamos nesta emissão de Eletrostática. Depois dos Tennis Coats, ouvimos Sylvain Chauveau, um artista francês residente em Paris. Ele que explora sons discretos, sempre numa ótica minimal, melódica, composições para piano, cordas e elementos eletrónicos. Sylvain Chauveau já realizou bandas sonoras para filmes e ainda colaborações com diversos escritores. Já abriu concertos para os Sigur Rós e colaborou com nomes como Fenes. Ouvimos aqui o álbum S, uma edição deste ano, ele que agora lança pela Type Records. Entretanto, ficamos então com um novo registro de Grouper, tema e título para o álbum White. Thank you. Thank you. Já adiantados nesta emissão de Eletrostática, depois dos Grouper, ficamos ainda com o álbum de 2005, YOLO, para Tetsuo Yone. Ouvimos por aqui Tane. Depois uma colaboração entre Stéphane Mathieu, Red Bull Mans, Javier Schaffer e ainda Time Blind, o tema dá pelo nome de 10th Floor. Vamos seguir agora com Eluvium. Chegamos então ao fim desta emissão de Eletrostática para hoje. Os Eluvium, o álbum de 2007, Indecipherable Text, por aqui Untitled 3 for Roads and Tape. Para as pedidas ficam os SWOD, uma dupla alemã de Berlim que finalmente lançou um segundo registro de nome Sekunden. Oliver Dorrell e Stefan Vormann, eles que exploram composições com piano, mas também com alguma inspiração cinemática. Surge então finalmente o sucessor de Gehen, este Sekunden. Já a seguir fica a reposição de Vidro Azul com Ricardo Mariano. Eu volto para a semana. Muito boa noite. seja. Seja.